2 segundo, decolagem 33, controle 120.8. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Xané 62, simbora, decolou nada, eu. Bom dia, contato na decolagem, fui mantendo 3-0, nascido da EL Lida, após direto bridge, o Xané 62, simbora. Xané 60, Lida, após direto bridge, 62, simbora. Xalé 625 no controle. Prossiga. Autorizado pelo centro, vou agora direto bridge. Direto bridge 625 no reto. Quando chama recíproco agora na frequência 1251, alterna 1233, decimal 25, chama 6251. 1251, alterna 133.25, chamar 6251. Ele mudou de lancha. Obrigado, até a volta. Bom dia, UF, 7749, Guarulhos. nível 340, via Tesulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Lid, controle 120 décima 8, sino 5076. Dado 340, Guarulhos, atenção, 1 meia, para Israel, esquerda, coloca 10, curva direita, curva 08, é o ponto 2, 0,72, mais ponto. Correto, é quarta puxa, o mensagem continuar. Salvador, bom dia, web 10,592, quem é da Apple? Dia 5898, WebJet, Confins, nível 340, via Pesulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, acena 5101. 340, Confins, lá Pesulu no meio, decola da 10 direita, da El, Leda, Bridge, controle 1208, transponder 5101, WebJet 5898. Correto, mas puxa. Maná, obrigado. Salvador, bom dia, WebJet 5717, né? Sempre da informação, é com autorização para o Rio de Janeiro, Galeão. No 7, Galeão, 340, via Pesulu no 0, autorizado, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120 décima 8, acena 5077. 340, decolando a 10, curva direita, na linha da pista, intercepta 10, 128, 5077, UFP, 5077. Correto, rapaz, puxa o Web, 5077. Ciente na posição número 2, 5077. Autorizado, se tiver que ser na Rádio Ataque 6749. Aerotaxi Web 6749, está com 68 a bordo, 4 horas alterna Gavião. Aerotaxi Indy Alpha, reporta pronto, cabeceira no 0, que negão no 0 no meio, Web 6749. Indy Alpha, reporta pronto, 2016 do QNH, 6749. Espera pronto, 6749. Linda cola, pista no zero, vento calmo, 6749 da web. Linda cola, 6749. Decolou 00, controle 120 décimo 8. 208, 6749, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Web 6749 decolou passando 1700 na sua escuta. Bom dia, contato, suba e mantenha nível 340 na saída da Leda, pós-bridge, Web 6749. 7340, pode voar Leda, dá presente? Obrigado, direto Leda. Leda 6749, obrigado. E o 5973 SCN identificação, esse mantenha 2000, ajuste na 096, caso tenha condições, veio direto Duna, aguarde LFX, veio pista na 0 Rio, 5973.